bahu pra maçã. Na sacola, uma ilusão. Na cabeça, um querer. Arma e ódio na mão. Sete chaves para abrir. Sete portas, meu irmão. Odisseia sem Ulisses. Biqueira, viela e pão. Pega pedra para jogar na lua que não se vê. Nem São Jorge e nem dragão. Vaidade é ilusão. É a cinza do umbral. É o aço, é a dor. É um pai, é um irmão. É grenar sangue no chão. Uma arma pra ganhar. Duas almas pra perder. Três almas que se vão. Quatro almas no porão. Com esse alçapão, seis almas pra tentar, sete almas dizem não, oito almas pra sofrer, nove almas narrarão que dez anjos vão morrer, todos sem arma na mão. Sangue no chão.